Em função da dificuldade de seu pai, para criá-lo, foi entregue a seus padrinhos, seu Xavier e Dona Dina. Sua infância foi passada no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio, onde conviveu com a miséria, falta de infraestrutura e todas as dificuldades que existem numa favela. Aos 14 anos, escreveu Lembranças da Primavera, sua primeira composição. Em 1961, com 16 anos, foi morar em Cocotá com o pai para estudar. Voltou para o Rio de Janeiro para cursar economia, o que fez na Universidade Cândido Mendes. Na casa do psiquiatra Aloysio Porto Carreiro, conheceu e se tornou amigo de Ivan Lins. Conheceu também a primeira mulher, Ângela, com quem teve dois filhos, Daniel e Fernanda. Teve depois uma filha com a atriz Sandra Pera, a também atriz e cantora Amora Pera. Na sequência, vamos ouvir Grávido e Recado, ambas de Gonzaga. Grávido, por que será que um homem não pode querer estar, estando sempre ávido por entender em si a semente que ele vê na barriga daquela rapariga que passa em estado interessante? Interessante, nove luas, nove meses, tantas transformações. Muda a pele, tudo muda, tudo vale para ter o fruto. E de repente rebento, abrir a porta, dar a luz, o choro, a chama da nova vida. Reluz atrás, seduz. Oh, mãe, como seria ter um filho, saber passo a passo da geração, a alegria do parto, cuidado pela fêmea que a todos nós segura, engravidado por ela na relação da paixão mais pura. Ei, mãe, como seria ter um meses, tantas transformações, muda a pele, tudo muda, tudo vale para ter o fruto. E de repente rebento, abrir a porta, dar a luz, o choro, a chama da nova vida. Reluz atrás, sei. der um grito, não calo. Se mandar calar, mas eu falo. Mas se me der a mão, claro, aperto. Se for franco, direto e aberto, tô contigo, amigo, e não abro. Vamos ver o diabo de perto. Mas preste bem atenção, seu moço. Não engulo a fruta e o caroço. Minha vida é tutano, é osso. Liberdade virou prisão. Se é amor meu e receber, se é suor só o meu e o teu. Verbo eu, pra mim já morreu. Quem mandava em mim nem nasceu. É viver e aprender. Vai viver e entender, malandro. Vai compreender. Vai tratar de viver. Viver e aprender. Vai viver e entender, malandro. Vai compreender. Vai tratar de viver. E se tentar me tolher é igual ao fulano de tal que tá aí. Se é pra ir, vamos juntos. Se não é, já não tô nem aqui. Foi nessa convivência, na casa do psiquiatra, que fundou o Movimento Artístico Universitário, o MAU, com Aldir Blanc e Ivan Lins, Márcio Proença, Paulo Emílio e César Costa Filho. Tal movimento teve importante papel na música popular do Brasil nos anos 70. Em 1971, resultou no programa da TV Globo, Som Livre Exportação, característico pela postura de crítica, a ditadura submeteu-se ao DOPS. Assim, das 72 canções mostradas, 54 foram censuradas, entre as quais o primeiro sucesso, Comportamento Geral. No início da carreira, a apresentação agressiva e pouco agradável aos olhos do meio de comunicação lhe valeram o apelido de Cantor Rancor, com canções ásperas como Piada Infeliz e Erva. Com o começo da abertura política na segunda metade dos anos 70, começou a modificar o discurso e a compor canções de tom mais aprazível para o público da época, como Começaria Tudo Outra Vez, Explode Coração e Grito de Alerta. Dias de Santos e Silvas e Pois É, Seu Zé, é o que vamos ouvir na sequência, ambas do Gonzaguinha. Dia subiu sobre a cidade, que acorda e se põe em movimento. Um despertador bem barulhento badala bem dentro em meu ouvido. Levanto, engulo meu café, corro e tomo a condução, que como sempre vem cheia. Anda, pare, me chateia. Está quente pra chuchu, meu calo dói. A certeza já me rói, levo bronca do patrão. Mas sonhei e fiz a fé no avestruz, que vai me dar uma luz. levo uma nota pra mão. A tarde transcorre calma e quente, nas ruas ao sol fervilha a gente. Batalham como eu o leite e o pão, que o gato bebeu e o rato roeu. Aumenta tudo, aumenta o trem, aumenta o aluguel e a carne também. É, mas sei, vai melhorar, pior que tá, não dá pra ficar. Ah, meu Deus, se o avestruz der na cabeça, vou ganhar dinheiro à beça, faço minha redenção. E vou lá dentro do escritório do patrão, peço aumento, ele não dá, mostro a grana e a demissão. A noite desceu sobre a cidade, nas filas calor, suor, cansaço. Meu corpo está, que é só bagaço, e se está de pé, de teimoso. Eu desejando minha cama, furam a fila e alguém reclama. Louvaram a mãe do rapaz, que diz que faz e desfaz. E só falta uma briguinha e eu ir para o xadrez. Pobre não tem mesmo vez, não dá sorte ou dá azar. E o danado do avestruz também não deu, minha mulher vai reclamar o dinheiro que era seu. Aí o danado do avestruz também não deu, minha mulher vai reclamar o dinheiro que era seu. Que o gato comeu, é o rato eu. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ultimamente ando matando até cachorra grita, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Refeições, uma cachaça e às vezes um palito, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Ando tão mal que ando dando nó em pingo d'água, só mata a sede quando choro um pouco a minha mágoa. Mas a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. Te vira, bota um sorriso nos lábios. De tanto andar na corda bamba, eu sou equilibrista, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Equilibrando a vida e a morte, eu sou malabarista, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Mas não me queixo dessa sorte, eu sou um comodista, e já me chamam por aí de verdadeiro artista. Pois a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda feliz. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. Sorria, bote um sorriso nos lábios. Sorriso nos lábios. Cê deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Cê deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Gonzaguinha era cantor, violonista e compositor. Nesta última condição, teve canções gravadas por grandes intérpretes da MPB, entre eles Maria Bethânia, Simone, Elis Regina, Fagner e Joana. Entre estes, destaca-se Simone, com os grandes sucessos Sangrando, Mulher e Começaria Tudo Outra Vez, além de Petúnia Resedar. Em 1975, em razão da mudança dos rumos políticos do Brasil, ele também foi passando por transformações na sua forma de compor, passando a focar mais o lado romântico que o de protesto. Dispensou os empresários e tornou-se um artista independente, o que fez em 1986 fundar o selo Moleque, pelo qual chegou a gravar dois trabalhos. Na sequência, vamos ouvir É E Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, também ambas do Gonzaguinha. É, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente quer viver felicidade.